14-18, meia gol no 8, 8? Autorizado táxi via Índia Alfa 190, lá chama 1-8, meia. Gol 1-8-5. Santo 3662, vira da passagem ao Bonde da Gol, após o mesmo, prossegue via Juliette para o 09. O 02 irá aguardar. Então a passagem do Varig, vai em processo, tá entendendo aí? Afirmativo, gol, pintura Varig. Ah, beleza, aguardando então. 3662, a gente está fazendo também. Cintura Vale que passa na retaguarda, após tem livre pushback no 02. Guarda gol, Vale, após o erro. Para o 9941, afirmativo. Precisar de 083 Sexy Alpha, call me back before Juliet. In Alpha report the routine Juliet, Europa 083. 994 no torre 11895. Confirme? 11895, trip 994. 1895. Lavoro, voo 1776, visão com aeródromo, aeronave na aproximação final e aeronave decolando. Positivo, 76, chama a torre agora 118, 95, completo, Yale. 1895, completa, até daqui a pouco. Até mais. O Oxumé, 6310, 130 ILS, 1019, repórter estabilizado. Estabilizado, ILS, maré estabilizado, Oxumé 6319. Alpha 083, Fire Juliet, gate 1-1. Fire Juliet, to gate 1-1, go back, 0-6. Voz da L, 360, subindo, vou no 885. Confirmando 2-6. Via Índia Alfa, que é o ponto de saída, torno no 8-6. Alfa. Alfa, boa noite, 1-9-9-4-1, livrou? Livrou, prossegue Alfa, reportando, 2-10. Alfa, reportando, 2-10. Queira me perdoar, é 1895 mesmo. Tenha um bom dia. Obrigado. Trip, mantenha a posição, Trip. Mantenha a posição, Trip. Mantenha a posição. Ok, ultrapassou o ponto sério. Mantenha a posição. Para manter, senhorita. Ô, 5-2-1-6. 5-2-1-6, na área remota, está livre. 9-9-4-1, no prossegue o táxi, via Alfa, em reportando, 2-10. Via Alfa, 2-10. E atualizado, ILS, 604. Para a posição 02. Sim. Eu poder mais uma deposição do pro 994? O TRIP 9959, tome a torre na frequência 1-9-8-9-5, tudo em inglês, 9959 da TRIP. Pode confirmar para os 9941, vai entrar na Kilo ou na Juliette? Consegue via Juliette, hein? Juliette. Sim. Paulo Salvador, boa noite, no 776, Libureira, seu escudo. Chegou no 776, muito boa noite na Alfa, reporta antes da taxa 2, Juliette. Alfa, reporta antes da Juliette, no 776. 41, prossegue via Juliette para o portão 02. Via Juliette para o 02, não dá pra... do 5216, vai prosseguir o táxi até outra vez do 06, aguardando prosseguir via Índia e Alfa. Nós temos duas aeronaves de pressão na Juliette, uma aeronave da companhia e outra um Boeing da Gol que prossegue para o 3. Entra, 076 da Gol, agiliza o táxi via Juliette para o 03. Agilizando, ingresso a Juliette, posição presa no 776. 6310, prossegue via Alfa e reporta antes do Juliette. O ponto era da 10 com a missão à torre na frequência, o 986. O ponto era da 10386 aqui, tipo, 6. Oi, muito boa noite, o Trip 9959 colou na saída Momo na sua escuta. 9959, sim, a gente sobe para o 390, transponder é o 5051, corrija a gente mesmo. Poderia confirmar o transponder? 5051. 5051. Confirmando o azul 4071? Afirma, seria a saída prevista? Para Campinas é da Elda Brice. Obrigado. Ingresso do IES para o 06-6310. IP 994301 no livre. Como está? Trip 9959, sobe restrito 310. 310. 9959, com referências visuais, a possibilidade de aproar Cogbo. Autorizado, Cogbo, 9959. Grato, Cogbo. Controle opera 1208, aciona 5060, contexto. Galeão 360, Pesulo 10, decola da 10, curva direita, da El Lida Bridge, 208, controle 5060, transponde, 57. Correto, condução, opção em posicionamento do 04. Chama por posicionamento 04, 57, obrigado. 9923 é para 789, bordo 3 horas e 20, autonomia, Montes Claros, alternativa. Via Easy Alpha até o ponto espera, condição a torre na frequência 3895, bom voo. Via Alpha 295, grato. Falou, chama do voo 104, livrando a pesquisa. Livrou, Alpha, prossegue via Juliette para o 01. Via Juliette para o 01, voo número 04. Controle 3.2 no meio. Prossiga. Se não fosse muito também por OBSEC ou quase na prova de Conde. Conde nesse nível negativo. O 150 tem condições não? Conde está reservado até o nível 140, 5.2 no meio. Acima 140 a gente está jogando na PUCA, transição Aracaju. Chama Recife 2685, alternado no 2545. Chamará 2685, alternando 2545. Confirma, mais um 4071. já temos o plano para Campinas, autorizado 360, copia? Azul 407-1, para a permissão, Campinas. Autorizado, 360, decolando 0, com curva direita, da Eulê da Pista de saída, recepta pelo 16, alta do plano de voo. Controle opera 1208, aciona 5076, contexto. Autorizado, Campinas 360, decolando 0, curva direita, da Eulê da Pista, 1208, 5076, e intercepta pelo 16. Correto, como pronto, também em estacionamento no 08. 80, vigilância 943. 0943. Autorização para Natal. Autorizado Natal, nível 370, via Pedro 10, decola 10, com curva à esquerda, saída Fuca, transição de Itá. Controle opera 1208, aciona 5073, proteja. Batido então autorizado, Natal, 5370, decola 10, curva à esquerda, Fuca, passa, prossegue pela sua técnica. Correto, com o ponto também em posicionamento no 09. Camarada, 6-6-6-6. Com o tomador 6-6-6-2-0-1-5, autorizado, comunicado. Controle, trip 52 meio autorizado, 150. 52 1 meio, sim. Transponda 5043, 5043, prossegue 060 na via chegada Bonfim, justo no 09. Para Brasília. Para Brasília, prepare a boa elétrica e aguarde o cópia no 613. Vai escutar o 613. voo Soci para Fortaleza e aguarde cópia 3258. P.O.B. 1077, via IJ Alfa, até o ponto saia da 10, quando chama a torre no 86. Copiado, Luciano. Do homem 13, Brasília autorizado, 360, decola 10, com curva direita, saída Arbor Elétrica. Controle opera 1208, aciona 5036, ou seja. Avião motorizado Brasília, 360, decolando 0, curva direita, saída Arbor, transição Elétrica, 208, pisco 036, transforma para o modelo 3, na posição 3, formará quando pronto. Correto. 3258, Fortaleza, autorizado, 370, via Pêssego 19, decola 10, esquerda, vamos transferir saída, controle opera 08, aciona 5074, proteja. Fala Salvador, boa noite, Oceania 63,